Em uma madrugada eu dormi no PC e sonhei que contigo eu perco meu bebê. Lembra a primeira vez que a gente se falou? Você disse oi e aí me conquistou. E o meu caterpie vira um metapode. O meu caterpie vira um metapode se eu vejo você. Minha borracha cai, você pega pra mim. Foi aí que eu saquei, cê tá afim de mim. Você me devolveu e encostou na minha mão. Fiquei feliz da vida, senti mó tesão. E o meu caterpie usa string shot. O meu caterpie usa string shot. Se encosta em você.